Bem, meus amigos e irmãos, nós estamos aqui estudando o Apocalipse, que tanta gente dizia que era dificílimo. O Apocalipse está parecendo difícil para vocês? Não! Mas claro que não pode ser difícil. É o único livro que se chama Revelação. Uma coisa revelada é uma coisa para ser conhecida. Ou mudou tanto a humanidade e o mundo que uma coisa que significava antigamente uma coisa e hoje é outra? É o único livro que começa Revelação. E de Jesus Cristo que Deus lhe deu para levar ao conhecimento dos homens, para que eles saibam o que vai acontecer. Então, como é indecifrável? É indecifrável para quem é indecifrável, que não se decifrou ainda diante de seus próprios atos na Terra. Nós começamos estudando as sete bem-aventuranças do Apocalipse, ainda voltaremos várias vezes, que se tiram muitas conclusões desse livro abençoado. E eu vou pegar aquela minha circular. As sete bem-aventuranças do Apocalipse. E eu cheguei aqui à parte número 12. Aliás, já estudei com vocês. Quem for do mundo, querendo continuar com o mundo, não perturbe a nossa marcha batida em direção ao Cristo. Pois esta é a hora da definição, Jesus ou Barrabás? Alguém vai dizer, ui, como são radicais. Não, nada disso não. Nós estamos pedindo que todas as pessoas se definam. Você gosta de viver com pessoa indefinida? Duvido. E foi Jesus quem disse que tem que ser assim. Que ele falou, aquele que me testemunhar perante os homens, eu o testemunharei perante o Pai que está nos céus. Mas aquele que não me quiser testemunhar perante os homens, também eu não vou testemunhar perante o Pai que está nos céus. Seja o vosso falar sim quando é sim, não quando é não, porque o que passar disso provém do maligno. Então, a seguir as preocupações de gente confusa, nós preferimos seguir as admoestações de Jesus, que Jesus é quem manda. Se Jesus falou, está falado. Está falado. Chegamos aqui ao item 13. Nós, legionários da boa vontade e cristãos do novo mandamento, já nos decidimos por Jesus. Por isto, assistiremos à manifestação da glória de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, isto é, a fraternidade sem fronteiras, levantando-se para o derradeiro embate contra a trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. Mas se vocês são tão fraternos, falando em vitória contra irmãos que, apesar de estarem errados, são irmãos, isso não é um paradoxo? Que vitória é essa? A vitória dos santos, nós respondemos. Uai, sim, também vitória dos santos. Mas geralmente vitória tem vingança, essas coisas todas aí. Eu ganhei, vou me vingar. Os santos se vingam com a vitória? Vingam-se. Mas não como os homens odientos o fazem. Pois a vingança dos santos é que os pecadores se arrependam. Seguindo o exemplo de Deus, que não quer a perdição do pecador, mas a sua salvação, os santos desejam que os que estão em erro caiam em si e se salvem. E aí assistiremos o belbar da vitória da trindade do bem, finalmente. Essa questão de falar em vingança dos santos, dos anjos, é pobreza de linguagem humana, é para dar aquele colorido forte. Mas nós já explicamos qual tipo de vingança deles. É a salvação de quem está errando. Então não é vingança, é ajuda, é amor, é fraternidade, é solidariedade. E assim assistiremos o belbar da vitória da trindade do bem, finalmente. Puxa vida, finalmente. E receberemos a recompensa por Jesus prometida ao vencedor. Bom, eu sei que nenhum de nós aqui está trabalhando, amando os seus semelhantes, ajudando, pensando em receber um prêmio. Senão seria coisa mercantil. É Jesus quem promete, como um amigo nosso, que aquele que perseverar até o fim terá esse prêmio, esse presente dele, o galardão da vida eterna. E receberemos essa recompensa por Jesus prometida ao vencedor. E mais, de acordo com o que lemos no capítulo 5, versículo 12, deste mesmo Apocalipse, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, tudo isso pertencente ao Cristo, advindos do Pai Celestial, pois Jesus não desanimou de cumprir sua obra de redenção da humanidade. Quer dizer, ele deu testemunho da perseverança. Quem quiser merecer tudo isto, tem que perseverar até o quê? Até o fim. Perseverar até o fim, pertinazmente, mesmo, mesmo e mesmo. Os legionários da boa vontade de Deus já sabem que, passado o sexto selo, aí sobre nós os homens vão se esconder nas cavernas. Puxa vida, isso fez o irmão Zaru chorar no rádio. E olha que ele não era homem de estar se derramando em lágrimas diante da maldade, da ignorância humana. Os legionários de Deus já sabem que, passado o sexto selo, abrindo-se o sétimo, o livro que estava fechado passa a ser aberto também. Que livro estava fechado? O Apocalipse. Recordem o que sobre isto explicamos na programação de rádio e TV da Religião de Deus, e escrevemos em Jesus está chegando. Soou a hora da revelação do conteúdo do Apocalipse. Muita gente durante anos se debruçou sobre ele para saber o seu conteúdo integralmente, pois agora está sendo aberto para valer. Fique um aviso, porém, de que só tomarão conhecimento total dele os que se libertarem do mundanismo atual, que polui e corrompe os costumes da humanidade. Esses perseverantes, que sabem o que querem, realmente o que querem nesta vida, merecerão enfronhar-se na revelação final, que se dá com o rompimento do sétimo selo, porque vem aí a explicação de tudo. O fim dos tempos, o julgamento dos povos, uma série de acontecimentos terríveis que, como explicou Zarur, modificarão a mentalidade das nações. O que o amor não pôde fazer, tão grande a rebeldia humana, a dor o realizará com toda a certeza. E aí assistiremos à destruição do anticristo e de suas hostes, ao desenrolar de fatos políticos e políticos guerreiros como nunca antes foram vistos na história da humanidade. Veremos a ressurreição dos mortos, que já se mostram por intermédio das verdadeiras, não das falsas, manifestações paranormais, mediúnicas ou como quiserem chamar, porque até em laboratório está sendo estudado, bem que ainda escondidamente. E ainda a volta gloriosa de Jesus, de acordo com sua promessa: eu voltarei a vós. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18, e o estabelecimento, por fim, do reino de Deus na terra. não percam a oportunidade de serem selados. A hora é esta. Trata-se de coisa muito séria para quem realmente queira salvar-se do que vem aí e já. Todos estaremos presentes, é bom repetir. Como diz o saudoso irmão Zarur, pedindo a Jesus que nos fortaleça para o testemunho derradeiro. Ninguém faltará ao dia do julgamento. Ninguém faltará. Viva Jesus. José de Paiva Neto, servidor dos Amigos de Deus. Abre parênteses na explicação do significado das igrejas, porque diante do que eu vejo acontecer por aí, nós deixamos bem claro que é bom procurar a salvação no Cristo de Deus, para não ser pego dentro da igreja de Pérgamo, quando Jesus nos quer ver dentro da igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Mas eu não posso escolher por ninguém não, cada um que escolha, quem quiser ser selado por Jesus, é a hora da definição, Jesus ou Barrabás. Mas ninguém depois vai dizer que não foi avisado. E avisado é uma forma fraterna. Todo mundo agora não diz que a humanidade chegou a um amadurecimento. Deus que me livre desse amadurecimento. Cada um deve saber o que quer. Então que cada um se defina de uma vez por todas. Entre Jesus e Barrabás. Eu, Paiva, prefiro ficar com Jesus. Bom, mas agora nós vamos orar. O Pai Nosso, que Jesus deixou para nós, que vocês devem fazer, para se acostumar a orar, hein? Veja como Jesus é misericordioso, deixou uma prece curtinha, para ninguém depois dizer que não teve tempo para orar. Tantas eram as invocações do mundo. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Como perdoamos as dos nossos ofensores. Como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. E o poder e a glória para sempre. Amém. E o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus. Cuja misericórdia nos sustenta. Cuja misericórdia nos sustenta. Médico de todos os médicos. Médico de todos os médicos. Move o teu olhar compassivo para os nossos doentes. Move o teu olhar compassivo para os nossos doentes. Todos esses irmãos em quem vamos pensar. Todos esses irmãos em quem vamos pensar. Na hora da grande vibração da família legionária. Na hora da grande vibração da família legionária. Disseste, Senhor. Disseste, Senhor. Pedi

Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. E não se esqueçam, o Apocalipse não é brincadeira não, não é conversa para boi dormir. Mas quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Já que oramos, vamos trabalhar porque o tempo urge. Viva Jesus!